Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Programa Quartas Intenções, o encontro real com seus amigos imaginários, aqui na rádio U Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, e do Serviço de Convivência do Ilê Mulher, e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu me chamo Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora eu vou passar a bola na minha direita. Meu nome é Cássio e sou do CAPS AD3. Meu nome é Cris, do consultório na rua. Prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Meu nome é Everson, primeira vez aqui, né? Eu sou do CAPS A3. Eu sou o Adair, sou do CAPS 3. Meu nome é Maria de Lamar e eu faço tratamento sim também no CAPS, mas eu também frequento o Ilê. Meu nome é Klaus, não faço parte do CAPS, mas faço parte da Rádio Ilê Mulher aqui. Uma boa tarde a todos. Eu sou a Silvia, sou do consultório na rua. Marcelino Nobre, da Associação Cristo Sã e da Geração Pão. Aqui é o Anderson, sou do CAPS 2. Sou o Sirac, sou do CAPS 3. Erivelto. Itamar. Itamar mesmo? Saudade. Denise Neto, boa tarde. Joni Pinheiro. Geração põe mais dignidade. Jonatas. Meu nome é Romário, sou do Ilê Mulher e mais uma vez estou aqui. O nosso conversa de hoje, nós vamos tratar sobre o generosidade. Vamos começar o nosso programa por uma música de Benito de Paula. Amigo do Sol, Amigo da Lua. Presa, brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais rios, vale um lago e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais rios, dá-lhe no mato e no mundo, vamos brincar. E eu, criança presa em brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais rios, vale no mato e no mundo, vamos brincar. A generosidade se revela quando alguém mostra sua nobreza ao perdoar a quem lhe trouxe uma tristeza, ou quando é capaz de dar ao outro o que ele precisa para sua própria manutenção. Generosidade é doar-se para o outro através de uma palavra carinhosa, num momento difícil, ou de uma doação material que irá auxiliar muito. Qualquer pessoa pode ser generosa, basta querer. É uma maneira de mostrar a capacidade de ajudar sem pedir nada. Em troca para isso, trecho do livro de Roberto Belli. O leão que queria reinar no topo do mundo. Começaremos um papo, uma conversa. Vocês gostariam de comentar alguma história, alguma memória sobre generosidade que fez para alguém ou que recebeu? Agora é papo coletivo. Meu nome é Klaus e eu gostaria de dizer para vocês que generosidade a gente procura fazer para aquelas pessoas que precisam, né? Eu já fiz algumas generosidades nessa minha vida, como algumas campanhas beneficentes, cadeiras de roda através do rádio, e outras atividades, como torneios beneficentes na minha região. Aqui era um pouco desconhecido, né? Mas, na verdade, a gente já fez muita generosidade para aquelas pessoas que precisam, não só a cadeira de rodas, como muitas vezes alguma medicação através dos microfones da rádio. É assim que eu mais atuei, além de outros eventos que já participei, tá bom? E passo agora para as próximas pessoas tecerem comentários sobre a generosidade. Acho que eu fiz uma generosidade, fui muito generoso quando eu vi um senhor com a cadeira de roda quando eu trabalhava no hospital. E estava sem pessoa para ajudar ali, os enfermeiros acho que esqueceram do rapaz ali, do senhor, e eu saí da onde eu estava trabalhando para ajudar o senhor. Eu acho que eu fui muito generoso em tomar essa atitude, em ajudar ele sair até o quarto dele, que ele ficava com a cadeira. Isso aí é um orgulho. Ele me agradeceu muito. Até hoje é muito difícil acontecer isso daí, mas aconteceu na minha presença. Eu sou o Adair. Aqui é o Anderson. A generosidade para mim é fazer o bem às pessoas, independente de cor, raça ou sexo. O que é generosidade para você? Generosidade para mim é o seguinte: vou ser bem sincero, que eu passei a minha vida toda perdoando. Só tem uma coisa: eu perdoo uma vez, pico a minha mula para nunca mais cruzar com a pinta. Boa, ser generosidade até si mesmo, né? Ser generoso faz bem, mas tem que ajudar a si mesmo primeiramente, né? Mas depois ajudar o outro. A gente, para tá, ser generoso, tem que ser, tomar generosidade numa boa fé. Não tomar estupidez para depois fazer generosidade. Apesar de vocês não entenderem o que eu estou falando, eu vou dizer para vocês. Para mim, generosidade foi o que o Ilê fez comigo. Deixar eu falar na frente de todo mundo que eu amo o Michael Jackson. Vai, pode ir. Generosidade para mim é quando alguém me ajudou. Eu estava numa crise de substâncias químicas, daí eu não estava acreditando, daí muitas pessoas foram generosas. Eu nunca fui estúpido com o doutor, com nenhuma doutora, sempre compreendi que eu estava errado. Isso aí aconteceu muita coisa, porque hoje eu ia estar no fundo do poço se não fosse isso. E eu era da rua e muitas pessoas que eu chamava de madrinha, padrinho, me ajudavam bastante na rua. E hoje eu não preciso estar ficando na rua nem isso, porque eu me conheço, eu que pensava só em mim mesmo, aproveitar a vida, mas no fim eu só me dei mal. E uma coisa muito boa, hoje eu também ajudo, quando eu recebo um dinheiro, eu ajudo as pessoas da rua que eu vi, já passei por esses problemas e nunca mais quero passar, e não quero que essa pessoa que eu estou tentando ajudar passe esse problema também. Mas assim tem que ser, ajudar a si mesmo e ajudar o outro e não pensar só em si. Para mim é Everson, né, que está aqui, um bom debate, né, aqui na rádio, né? Ser generoso é ajudar aquelas pessoas que estão passando por problema, como assim, todos nós já passamos por dificuldades, já passamos já diversos. Tem o meu caso, que uma vez também estava passando ali na 24 de outubro, para quem não conhece ali, não tenho vergonha de falar nem nada. Uma vez eu estava passando na rua, uma chuva que caía, né? E eu era novo, naquela época tinha 17 anos, né? Daí esse cara empresário pegou, eu tava com a minha sacolinha ali, cheia de comida. O cara pegou um empresário, que eu nem conhecia, ali da 24 de outubro, pegou e pediu para mim sentar lá no restaurante dele, lá dentro, lá. Pediu para mim, daí deu as melhores roupas dele e deu melhor comida. Isso daí foi um ato generoso para mim. E assim aprendi com aquilo dali, ser generoso com várias pessoas, assim, ajudar várias pessoas, que eu estou fazendo um trabalho hoje no grupo do presídio, hoje, ajudando o pessoal também. A generosidade para mim é... Quando eu fui para um bar uma vez, eu estava com fome, estava com a minha mãe e com a minha irmã, lá em São Paulo, na rodoviária, e aí eu pedi para a pessoa que estava trabalhando no bar, né, se ele tinha alguma coisa para me comer. E aí ele disse, tu pode chamar tua mãe e tua irmã para almoçar aqui. Isso aí é generosidade. Com certeza. Primeiramente, meu nome é Joni, né, e para mim, esse tema que vocês estão abordando é generosidade. Para mim é dar a mão a quem precisa, né? Dar a mão sem receber nada em troca. Isso é a primeira coisa que tem, né? Eu também, com uma cultura que eu vejo tomar muito útil ao morador de rua, ao desempregado, são as igrejas que distribuem marmitex todo dia para as pessoas. Isso aí eu acho muito, muita generosidade e muita cultura. E é comida boa, e trata todo mundo bem. Tem uma igreja que vem de, eu acho que é Cachoeirinha, vem aqui no Viaduto Conceição, ali, não sei o nome dizer direito. Até música, tocam com o pessoal, dão risada, fica todo mundo faceiro. Em vez da gente estar na tristeza, a gente fica numa alegria ali. Isso eu cansei de ver. E até aqueles que levaram a gente também, que são de igreja, que é de Casca, né? Que eu não sei, não me lembro o nome. Eles levaram nós de ônibus de noite, chegaram com nós lá de dia, né? Quem quisesse se internar, se internava. Quem não quisesse, podia voltar. Mas durante o tempo que eu passei com eles, das 5 da, que a gente chegou 5 horas da madrugada até 5 horas da tarde, era só comida, era comida. Eu não aguentava mais tanto comer. Gente, eu comecei a tomar café 5 horas da manhã, fui parar 11h30 porque eles falaram que estava na hora do almoço. Gente, não, isso aí é verdade, vou falar a verdade, né? Imagina tomar o café, começar a tomar 5 horas da manhã, essa parada de tomar teu café 11h30 porque vai tá na hora do almoço, tem que parar, dar uma paradinha para almoçar. Quem sugeriu esse tema da generosidade foi o Acácio. E ele trouxe esse livrinho que tinha esse texto, né? E aí, na semana passada, enquanto a gente preparava o programa, a gente conversou bastante, assim, do quanto a gente vive num mundo que, aparentemente, as pessoas não são generosas. Ao contrário, as pessoas são egoístas, né? Só se importam consigo próprias. E aí a gente começou a conversar sobre isso e a gente foi vendo que não, né? Que tem realmente, a gente vive num mundo, né, em que às vezes um jovem não dá o lugar para um idoso sentar, né? E onde uma pessoa para na faixa de segurança com um carro, não deixa os outros passar, né? Tem gente que manda correr o morador de rua que está na sua porta, abrigado da chuva, né? Tem muita gente que não é generosa, mas tem muita gente que é generosa. E aí eu fiquei pensando, a gente trabalha um tempo com população de rua, e eu acho que onde eu mais presenciei, né, um sentimento e uma atitude de generosidade é entre as pessoas que estão na rua, né, é entre vocês. Porque eu já vi as pessoas, a gente dá o lanche, a pessoa sempre pega e pede para o colega, que não está ali agora, mas que vai chegar, né? Eu já vi a pessoa receber um pão e ela repartir com um colega, né? Ou repartir a comida que recebeu com seu cachorrinho, com seu animal. Às vezes está num cantinho apertado ali, se protegendo da chuva, e dá um cantinho, se aperta mais, e dá o cantinho para o companheiro de rua se abrigar e não ficar na rua. Proteger as pessoas, às vezes a gente chega no lugar procurando a pessoa, a gente tá, né, conhece o fulano, ninguém fala nada, a gente dá um tempo e fica por ali, porque a gente sabe que as pessoas não contam o que é para proteger, não, né? As pessoas não sabem, né, o que, que é que, quem é que está procurando, né, se é alguma coisa para dar, né, que vai prejudicar a pessoa, né? Então isso é generosidade, né? É tentar proteger, e às vezes são companheiros de rua, nem se conhecem muito bem, às vezes convivem há pouco tempo, mas tem esse sentimento de cuidar de quem está na volta, né? E eu acho que generosidade é isso, assim, a gente ter um olhar para além da gente mesmo, né? A gente poder olhar na volta e ver o que, que as pessoas que estão do lado da gente estão precisando, com que a gente pode colaborar com essa pessoa à maneira da gente, né? O que, que eu tenho para repartir, o que, que eu tenho para cuidar, o que, que eu tenho de carinho, né? Outra coisa que a gente conversou é que a gente levar, chamar um amigo para ir num serviço, né? Por exemplo, um amigo está com um problema de dependência química, o pessoal falava, né? E aí eu vou lá no CAPS, gosto do CAPS, convido meu amigo para ele ver se insere lá, se ele vai se tratar, né? Isso também é generosidade. Às vezes a gente não tem como ajudar a pessoa, mas a gente sabe quem pode ajudar, então a gente acompanha a pessoa lá. Outra coisa que a gente vê muito, assim, né? Tem às vezes as pessoas que estão tão assim na fissura, no uso do crack, que estão doentes, estão com uma ferida e não conseguem ir no posto, né? E aí volta e meia tem alguém, algum companheiro da rua que liga, olha, tem uma pessoa que está com uma ferida na perna, está saindo bicho e ela não quer ir no médico, vem aqui ver se vocês conseguem ajudar ela, né? Então pedir ajuda para outra pessoa, né, mesmo que eu não tenha o recurso para ajudar, é uma maneira de ajudar também, é uma maneira de ser generoso, né? Acho que generosidade está muito associada com a palavra ajuda, com a palavra cuidado, né? E aproveitando esse gancho, tem que procurar médico e o técnico de referência que acompanha. Se está sofrendo alguma coisa de uso de drogas e certas precauções, e coloca para fora que sente. Eu queria fazer uma pergunta. Da onde é que vem a palavra generosidade? De onde é que vem essa palavra? deve, na minha opinião, deve ter sido um poeta, alguma coisa que descreveu isso aí e botou a palavra, em vez de ser ingênuo, ser generoso. Na minha opinião, é isso daí. E outra coisa que eu tenho atitude, o morador de rua não é muito, muito digno para certas pessoas. É difícil a pessoa dar dignidade, generosidade para o morador de rua. É mais criticado. Gente, olha só, vou levantar uma questão polêmica agora, tá? Quem é que acha que há generosidade nos albergues? Pessoas que são ditas profissionais e pagas para estarem lá. Eu não estou falando dos voluntários, eu estou falando de quem trabalha nos albergues. Quem é que já passou por albergue, que está em albergue e que viu lá que não existe muito essa palavra generosidade, às vezes nem chega, nem passa para fora. Eu vou te contar, muitas vezes eu já dormi até na rua para não ter que aguentar esse tipo de tratamento, sabe? Aqui eu lutei tanto, já briguei tanto, que um dia fui impedida de entrar nos 3 albergues da cidade. Aí eu tive que optar por uma marquise, sabe? Mas o quê? Mas o que é isso? Todo mundo de A a Z, todo mundo deveria ser chamado de senhor ou de senhora, a meu ver. É respeito. Mas não é verdade? Parece que aquela comida só falta tirar na cara da gente. Sim. O babado é forte. Tá? Generosidade é esse espaço aqui que está aberto para nos receber. Isso é generosidade. Tá? Os trabalhos, perdão, filha, deixa eu falar um pouquinho. Porque agora eu passei aqui ao lado, eu fiquei emocionada dos talentos nascidos aqui dentro, desenvolvidos. Isso é generosidade, porque geralmente o negócio é o seguinte, é um prato de comida que dormir, vai, anda para criar preço. Aham. Ainda mais agora que mudou o horário. As pessoas acho que às vezes confundem, né, nesses serviços assistenciais o direito das pessoas como um favor. Exato. Né? Acham que estão fazendo um favor. Quando, na verdade, né, ser generoso, né, tem que ser um atributo de toda pessoa humana. Assim, ter generosidade com todo mundo que está perto, seja filho ou as pessoas com quem tu trabalha. Agora, o albergue, o serviço socioassistencial é um direito. Né? Então, é obrigação do trabalhador prestar esse serviço com qualidade. E qualidade na prestação de serviço para as pessoas é ter carinho, é ter cuidado, é ter generosidade, atender as pessoas na hora que elas precisam, né? E aí a gente tem que reclamar, porque não é nenhum favor. E tem muita gente que não reclama justamente assim, ó. Reclamar no sentido assim da palavra, assim. Reivindicar, né? Com educa, exatamente, reivindicar. Sabe? Então, tipo, não pode. Não pode. Eles reclamam lá nos albergues, eles reclamam que nós, usuários, a gente não liga para avisar que a gente vai se atrasar, que a gente não vai mais. Eles falam isso. Só que quando eu fiz isso no domingo, que eu iria me atrasar porque eu estava trabalhando, o diretor do Felipe Dil disse: "Minha filha, você perdeu a sua vaga." Que isso? Uhum. Eu falei, só um minutinho, com quem eu estou falando? Você está falando com o diretor. Quase que eu falei para ele, eu não estou perguntando o seu cargo, meu querido. Eu estou perguntando qual é o seu nome, porque o senhor está falando com a Flávia Fontana. E, não sei, é Juarez, acho, sei lá. Ele disse, eu perguntei para ele, com quem é que estou falando, por favor? Você está falando com o diretor. Foda-se, eu não tô perguntando o teu cargo, queridinho. Claro que eu não falei isso, mas a minha vontade foi. Porque eu me identifiquei, olha, meu nome é Flávia Fontana, assim. Eu vou me atrasar e tal, eu sei que os portões abrem às 6 horas, mas aí tem horário para fechar. E eu tô trabalhando. Olha, atraso a gente não tolera, você perdeu a sua vaga. Entendeu? Porque é por causa de nós que existem esses albergues. Eles ganham uma bolada, gente. Não pensem vocês, cada um de nós aqui é um dinheiro, são cifras para essas pessoas de albergue lá. O que aconteceu no Dias da Cruz também, semana passada. Eu cheguei com um papel da Defensoria Pública, lá do seu Roberto Vucetti, tá? Da Defensoria Pública Assistência Social. Cheguei no Dias da Cruz para apresentar o papel. eu não consegui falar com a assistente social na semana anterior, porque ela simplesmente não quis atender ninguém. Ai, quebrei uma unha. Brincando, sabe, assim, tipo, ai, quebrei uma unha, não atenderei ninguém. Ó, eu não consegui falar com a mulher. Então, chegou no dia, no último dia, assim, tal. E aí, gente, vocês não têm noção. Aquele Diego lá do Dias da Cruz, ele começou a gritar comigo. Do lado de dentro e eu do lado de fora. O que que você foi reclamar da Defensoria Pública? O que que é isso, não sei o quê? Eu falei, calma, seu Diego. Eu disse bem assim, o senhor não está entendendo. Ele não quis nem pegar o meu papel para ler. E aí ele disse que não podia. Não, não pode, porque não sei o que. Eu falei, não, mas eu não consegui falar com a Josiane, que é assistente social, porque ela não atendeu ninguém na semana passada. Aliás, ela quase nem atendeu. Para eu ter alguns dias a mais, entendeu? Porque eu não gosto do Dias da Cruz, realmente. Mas ali, para eu fazer as coisas no meu trajeto, assim, que eu sou cuidadora pet, ali é tudo mais fácil, entendeu? Não tem que ficar andando. A gente não tem, gente. A gente não tem. É 10 pila para ir para voltar. Entendeu? Isso daí, porra, sabe? Não dá, não tem como. Então, eu pedi alguns dias a mais ali no Dias da Cruz. Ele nem pegou o meu papel da Defensoria Pública. Pra ver isso. E isso aí a Defensoria não sabe, gente. Lá na assistência social, lá no, na matriz, lá, entendeu? No pega pra capar. O pessoal não sabe o que acontece nos albergues. Porque as pessoas têm medo de falar. Tu me dá licença, filha. Eu vou colocar uma coisa em pauta já que tu tá falando. Se não fosse esse espaço aqui, tá? Os caldeirões dentro do municipal ficou 4 meses sem água quente de propósito. O cara não tomou providência, sacrificando todo mundo, os neguinhos tomando banho gelado, passando mal. Aí se não fosse esse veículo aqui, que eu prezo muito, sabe? Agradeço a Deus que existe essa proposta aqui. Agradeço esses profissionais também que nos amam, que fazem o trabalho com amor e eu sinto isso no coração. Se não fosse esse veículo aqui, ó, aí eu tive que ser cínica e agradecer ao diretor pela... Aham, toda uma diplomacia para que o queridinho do nazista ligasse aquelas porras para todo mundo tomar banho. Mas olha só, eu tenho uma teoria, né, de que o sistema capitalista, ele não tem intenção que todo mundo tenha direito aos bens e serviços, né? Não tem intenção. Ele tem intenção que as coisas funcionem mais ou menos aí, né? E o que são ricos continuem ricos e continuem ganhando muito dinheiro. Só como a gente tem uma Constituição que é cidadã, o Estado fica obrigado a prestar alguns serviços, né? Só que, como eles não têm intenção de ajudar as pessoas, muito menos eles têm intenção de prestar serviço que tenha para todo mundo. Então, o que que acontece? Eles têm que criar peneira, né? Eles têm que fazer com que as pessoas não queiram ir no serviço mesmo, né? Porque não tem serviço para todo mundo. Porque se o serviço é bom, se todo mundo gosta, todo mundo vai, todo mundo fica lá na fila, né? E começa a querer mais, né? Eles vão ter que mais demanda, eles vão ter que arrumar mais serviço. Então, às vezes, o trabalhador não se dá conta, né? Porque não tem essa perspectiva do funcionamento da sociedade, que é uma sociedade que produz exclusão. E o trabalhador, quando atende mal, quando faz a pessoa se afastar do serviço socioassistencial, está contribuindo para a exclusão dessa pessoa, né? Tá fazendo com que essa pessoa se afaste do serviço e deixe buscar ajuda para reorganizar a sua vida, né? Então, isso é, eu acho que isso faz parte do funcionamento do sistema capitalista. E a gente tem que ficar atento para isso, porque esse trabalhador, ele não faz isso por má intenção, embora o que ele faz seja ruim, né? Mas ele não tem consciência do seu papel. Sim. Sim. Fora essas questões, mas eu acho que as pessoas não têm consciência do seu papel social. E fora, né, que se cria essas regras, né? Ah, de horário, não interessa se tu tem que trabalhar ou não, né? Cria algumas regras que não servem, que não dão conta de ajudar as pessoas, que é o contrário, né? Que prejudicam as pessoas. Deixa eu só falar aqui pra quem tinha... Não há uma maleabilidade. Né? Não há uma maleabilidade, né? Com o usuário e os profissionais que... Como é que é o teu nome? O Marcos tinha pedido qual é a etimologia, né? Qual é a origem da palavra. Então, eu achei aqui, ó. Generosidade é virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar algum retorno. também é sinal de abundância, né? E é igualmente usado para falar de talentos, como sinônimo de prodigialidade. Outros sinônimos para generosidade são nobreza, grandeza, dignidade, bondade, magnanimidade, benevolência, beneficência, humanidade e compaixão. Em sua etimologia, a palavra generosidade vem do latim gens. Eu sabia que era latim. Que é, guri inteligente. Que, por sua vez, tem fonte indo-europeia no termo gen, que significa gerar ou nascer. As palavras iniciadas por gen, em português, remetem a essa ideia, como gênese ou como genitor. A palavra gente amplia o sentido para família ou clã, e generoso teria vindo dessa raiz, significando aquele que teve bom nascimento. Ao que, no português modesto, a palavra generoso acabou encontrando o sentido daquele que reparte nobremente. O conceito de generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento de bens materiais e dividir coisas. Pode-se ter generosidade em ações, ao compartilhar conhecimento, ao repartir o reconhecimento e as vitórias com todos aqueles que ajudaram na trajetória. A falta de generosidade leva a ser mesquinho, egoísta e a não compartilhar, e gera isolamento. Tá, bem legal, né? A Rádio Lê Mulher também é cultura, né? Aqui também se pratica cultura. De certa maneira que a Silvia nos traz esse tema importante, significado, generosidade, que muitas pessoas às vezes precisam saber o significado para poder dar valor àquela pessoa que está na sua frente, muitas vezes precisando, muitas vezes até nem é de que tu doe alguma coisa. Muitas vezes um abraço, um carinho, uma troca de palavras pode se tornar a vida daquela pessoa muito mais bela, muito mais colorida em todos os sentidos, né, da nossa vida. Que nós somos seres humanos, e gostaria de deixar frisado aqui que a Flávia Fontana disse, né, ela também passa por um problema também da falta de quê? Da falta de conhecimento, muitas vezes até de conhecimento, da onde ela passou. Furtaram os documentos, simplesmente sumiram, não quiseram entregar. E isso aí é uma apropriação em débito, se cabe um processo. O que mais me indigna, né, que a proteção da mulher. Por que que não teve o direito também dela também? Por que que não teve o direito também dela? Não é generosidade lá. Lá foi extremamente sem fundamento a maneira com que trataram ela. Faltou generosidade. Faltou cultura para essa pessoa. Que Deus coloque na sua cabeça, nos seus sentimentos, mais carinho para os próximos. Porque não, ninguém está... Ninguém está na rua aí porque quer, ninguém está sem nada porque quer. É só para frisar, foi o Casa de Apoio Viva Maria, que era para ser um abrigo para mulheres que estão em situação assim, que foram já vítimas de violência doméstica, sabe? É um abrigo que existe há mais de 20 anos e que é acima de qualquer suspeita, entre aspas, eu quero frisar isso. O que aconteceu comigo lá dentro, se alguém estiver ouvindo isso daí, eu gostaria que alguém tomasse alguma providência, que houvesse, sabe, uma sindicância, alguém, sabe, que se interesse assim em verificar como é que funciona lá dentro, porque lá são as regras delas, tá? E não há generosidade lá dentro, lá há um nazismo. Não, é que eu queria falar assim, ó, eu sei que nós estamos falando sobre generosidade, né? Mas, no meu ver, a gente tem que botar bem, assim, ó, generosidade é uma coisa, abuso já é diferente, né? Porque, no caso, assim, ó, tu tá sendo generosa com uma pessoa um dia, a pessoa quer que seja generosa pra sempre. O ano todo já não é mais generosidade, é abuso, sabe? E nem todo mundo é burro. Tem gente que sabe ler. Eu acho que esse... Generosidade é uma coisa pra mim que, quando a pessoa tá mal, né? Ajudar o ser humano, dar a mão para a pessoa, né? Ali, quando a pessoa ali estiver ali, passando um problema ali, né? Estender a mão para o próximo. Isso eu acho uma coisa bacana. Isso é uma coisa que o ser humano, hoje em dia, são poucas pessoas que têm. Só existe generosidade na medida em que percebo o outro como outro, e a diferença do outro em relação a mim. Então sou capaz de entrar em relação com ele pela única via possível. Por quê? Se tirar essa via, caio no colonialismo. Vou querer ser como ele, ou com que, se que ele seja como sou. A via do amor. Se quisermos usar uma expressão evangélica, a via do respeito. Se quisermos usar uma expressão ética, a via do reconhecimento dos seus direitos. Se quisermos usar uma expressão jurídica, a via do resgate, do realce, da sua dignidade como ser humano, se quisermos usar uma expressão moral. Ou seja, isso supõe a via mais curta da comunicação humana, que é o diálogo e a capacidade de entender o outro a partir da sua experiência de vida e da sua interioridade. Do texto Alteridade, de Frei Beto. Esse mundo é de pessoas egoístas, poucos solidárias e poucos generosas. Há pessoas que se aproveitam da generosidade dos outros. Há pessoas como o coração mole, que não sabem dizer não. O que acham essas frases? Concordam ou discordam? Agora é o coletivo agora. Só para reforçar que essas frases surgiram, né, na própria reunião que o pessoal fez semana passada, né, o pessoal que foi lembrando, né, dessas frases. Então não sei o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que as pessoas estão cada vez mais egoístas ou estão um pouco solidárias, pouco generosas? Eu já no meu pensamento, o que é Polícia Federal é mais egoísta que o morador de rua. Não tem, ele tem um morador de rua feito um presidiário, alguma pessoa. Ele tem atitude, outra atitude com uma pessoa rica. Por que que, pode olhar, ver se eles entram em vila nessas coisas pesadas, não tem generosidade. Já entra o brabo, batendo em alguém, dando tiro, qualquer coisa. Principalmente morador de rua, que ouvi um da igreja falar, um pastor, disse que o morador de rua era lixo no meio do mundo. Isso aí eu achei um egoísmo de uma pessoa assim. Eu acho que para mim não tem sentido. Eu acho que dificilmente tu vê, como ela tinha comentado já, né, a falta de generosidade nas ruas, né? Se chega alguém novo que não tem onde dormir, normalmente a pessoa já diz, olha, tem um colchão, né, tem uma roupa de cama. Porque eu acho que entre as famílias, eu acho que surgiu esse egoísmo, né, paternal, porque acabou deixando algumas pessoas sem assistência, né? Então, coube ao Estado prover isso, né? Mas é muito bonito de ver, assim, as pessoas, ou a festa também, que é feita, né, pelas associações, né? Festa de Dia das Crianças, festa de aniversário, né? E que nem aqui também, esses dias, faz muito tempo eu não comemorava meu aniversário, né? E aqui é um dos lugares que comemora, né? Então, a monitora perguntou, ai, tem alguém que tá fazendo aniversário, né? Eu tô fazendo 36 anos, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, de poder fazer um dia para comemorar, né? Que Deus nos ensina a contar os nossos dias, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim. E hoje, infelizmente, muitas pessoas sofrem o descaso das suas famílias, né? Então, que nós possamos ser agentes, talvez, transformadores dessa realidade, né? De poder ou estar estendendo a mão um ao outro... Ou que nem agora abriu uma porta de oportunidade para fazer cursos, né? então sempre está renovando a mente, está sendo sendo útil, né? Tanto para si próprio quanto para se sentir bem, é saudável. Gente, quer ver uma coisa que vai acontecer? Quer ver só? Vocês vão ver a generosidade agora no final de ano. Todo mundo é generoso. Oh, generosidade. Não, mas não é assim no Natal? Todo Natal não é a mesma coisa? Ninguém não tá nem aí o ano inteiro. Aí chega no Natal, até nos albergues vocês vão ver as festas maravilhosas. Mas é só no Natal e o resto dos dias? Generosidade. Não é só Natal e Ano... Só daí. Não é só Natal e Ano Novo. Época de eleição, você vê generosidade. Aí que eles ficam bem generosos contigo. É, mas como tu é gentil, gurizinho. Mas não querem nem olhar pra cara do cara depois que você elege. É verdade, é eleição, é isso aí. Generosidade, essas pessoas que... Eu gostaria de esclarecer. Essas pessoas que pegam o alimento, botam na sacolinha e penduram no portão pro peregrino pegar. Isso aí é generosidade. A gente não sabe se é homem, se é mulher, se é um jovem, se é uma criança. Ah, aqui tem uma pessoa que coloca uma espécie de uma geladeira na rua. Aqui tem uma pessoa que eu já passei na rua, não sei quem é, coloca uma geladeira com algumas coisinhas dentro. Inclusive, às vezes está ali na Praça da Alfândega, outros dias eu vi na Redenção... Bota uma geladeira com alguma coisinha ali, com um refri, alguma coisa. Eu não sei quem é a pessoa essa que faz, né? Mas bota de frente algum comércio ali. Que legal, né? Aí eu passei e fui pegar uma água, né? Que me chamou a atenção. Fui pegar uma água, pedi uma água pro senhor da lojinha do lado. Fui, moço, toma uma água mineral. Eu achei isso aí muito interessante. Isso se chama geladeira solidária. Sim, mas alguém fez, né? Alguém fez, que eu tô dizendo. Eu não sei quem é a pessoa mas que fez isso. É bem legal. Eu vi isso numa propaganda, numa reportagem na televisão, de que foram os vizinhos que começaram a se organizar. Ele tinha uma geladeira, a pessoa tinha uma geladeira que ela não ia usar mais, ela resolveu botar ali, deram um jeito de ligar. E aí todos os vizinhos começaram a botar a comida que eles preparam, né, pra si, e sobra, eles colocam na geladeira comida boa, comida fresca, né, e qualquer pessoa pode pegar. E eu lembrei do nosso vizinho lá, o Totonho dos Cachorros, que tem lá perto do Hospital Conceição, que ele é uma pessoa que vive em situação de rua há anos, né, e a comunidade cuida dele porque ele é um idoso e ele tem cachorro. Então o pessoal da comunidade dá dinheiro pra ele alimentar os cachorros, dar água. E ainda fez uma barraquinha, botou colchão para ele e botaram na cerca, eles botaram um tipo de cestinho fechado, que é para os bichos não poderem mexer, e eles deixam comida ali para ele poder comer de tarde, comer de noite. E ele ainda reparte, né, com as pessoas, sempre tem alguém ali junto com ele, e ele reparte cobertor, reparte a cabaninha. Com ele e com os cachorros. Às vezes a gente chega ali, ele tá chovendo. Um dia eu passei, ele tava chovendo. Os cachorros estavam deitados embaixo do abrigo, ele do lado de fora. E ele abre, às vezes, pra todo outros moradores de rua também. Né? E às vezes ele abre pra outros moradores de rua. Acho que a generosidade tem disso, assim, né? Porque é um bem, é um amor que a gente recebe e que a gente passa pras outras pessoas também, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando... O Adair falou da questão da política, né? E eu fiquei pensando nessas eleições, né? Não querendo criar polêmica, mas já criando. No resultado dessas eleições para presidente, do quanto foi uma escolha egoísta, né? As pessoas que defendiam o nosso futuro presidente, o Bolsonaro. Os motivos, a raiva, as pessoas estavam com raiva do Bolsa Família, né? Os argumentos que a gente via na internet, as pessoas estavam com raiva do Bolsa Família, né? Estavam achando que tem que... Não, estavam dando peixe em vez de ensinar as pessoas a pescar, né? Estavam raiva com as cotas na universidade, estavam com raiva do Lula, porque o Lula fez um monte de política, né, para a população, para os negros, né? E estavam preocupadas com a sua segurança. Eu tenho a impressão, assim, que foi uma escolha muito egoísta, assim. As pessoas estavam preocupadas com elas próprias, com a sua família, né? E olha... E que é a mesma coisa que acontece no Natal ali, lembrando da conversa da Flávia também, né? De que no Natal as pessoas, tudo generoso, não sei o quê. Mas a gente vai na rua, as pessoas estão estressadas porque tem que comprar, fazer as compras de Natal, porque tem que comprar os presentes, porque tem que comprar a comida de Natal. É uma época onde a gente vê o egoísmo das pessoas, onde a gente vê que as pessoas só estão pensando nelas próprias, porque elas chegam a atropelar as outras pessoas no shopping, claro, na loja, fura fila. É um horror. Eu odeio ir em shopping em época de final de ano, porque é um horror a falta de educação das pessoas. Né? Não, e é lamentável, né? Porque se tu pensar, o Natal tem todo esse estímulo, né? Pelo nascimento de Jesus Cristo, que é uma figura histórica, né? Independente de qual a religião, né? Mas é um dos grandes mestres da generosidade, né? Se a gente pensar na figura de Jesus, foi um grande revolucionário, na verdade, né? Ajudou muitas pessoas. E isso eu tô falando independente da religião mesmo, né? E é uma pena, né, que esse espírito de Jesus Cristo as pessoas concentrem só em um mês, e muito incentivadas pela questão da mídia mesmo, do consumismo e tal, que ficam propagando o tempo inteiro, né, tanto com música, com melodia, com que tu tem que ser solidário, que tu tem que ajudar as outras pessoas, e infelizmente isso não acontece no restante do ano, né? Lamentável. O que tá mais focado no Natal é as cifras. O quanto esse shopping não ganha de dinheiro? Quem é que tá por trás disso aí? O comércio? Com certeza. E as pessoas tudo boba, vou comprar presentinho, vou comprar isso, aquilo. E o grande foco mesmo, como a senhora disse, que é a simplicidade que Jesus ensinava. As pessoas não aprendem. Parece que está retrocedendo, a sociedade está retrocedendo de frente para trás. Antes dessa data, eles ficam tudo falso. Não ficam generoso com ninguém. Aí quando dá Natal, época de eleição, eles ficam tudo numa generosidade. Antes eles ficam falsidade pura conosco, morador de rua, com qualquer um que mora na rua. Isso aí eu não acho uma atitude muito, muito feliz para mim. E outra coisa que esse aproveito do brasileiro, que o brasileiro vão lá, confia muito. Quem vai votar o brasileiro hoje em dia no português, onde vou falar. Nós estamos cansados da roubalheira dele, né? Fala bem português mesmo. Daí promete um monte de negócio de 49 o gás. Então por que que não fizeram isso o governo todo, né? É isso. A generosidade, para mim, no meu ponto de vista, assim, ó, não vem acontecendo mundialmente por interesses, não só de empresários, como pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que os outros, né? E não estão nem aí, estão na situação de zona de conforto, tem o dinheiro para comprar o alimento que preciso, tem o dinheiro para comprar o combustível, que na verdade é caríssimo, mas eles têm. E os outros que estão na rua, pela rua, perambulando, atrás de trabalho, atrás de oportunidade. Por que que esse comércio engana tanto a pessoa que precisa de trabalho? Por que que tem que ter 30, 40 para uma vaga? E tem que fazer altos análises, sendo que os maiores sonegadores de impostos são os empresários, não é o pobre. Não é o povão que sonega imposto. Os maiores sonegadores de impostos são tipo Parisotto e outros tantos aí que eu não vou citar nomes aqui que não vale a pena. Tipo, aqui tem uma rede de mercados que eles não empregavam e continuam não empregando o negro da classe de direção no mercado. Hoje o mercado se expandiu, tem próximo da Restinga, tem por aí, todo mundo sabe onde é que é, do que eu estou falando. E essa rede de supermercado, eles jamais davam emprego para negro. Então, como é que tu vai combater, o desenvolvimento do país sem tu dar oportunidades para as pessoas, que as pessoas possam trabalhar, possam ganhar seu salário justo? Por que nós temos que ganhar, sendo avaliado, R$956, se a gente produz mais do que muita gente que não tem deficiência, que não é negro, que é pessoas que, empresários que ficam nos seus escritóriozinhos lá, ar-condicionado, bom do uísque, e esquecem que generosidade parte também, para terminar com o assunto, parte também deles, terem que partir deles para terminar com essa situação das pessoas que estão na rua. Projeto social se faz, sim, pelo incentivo privado. E não é só o público que tem que responder por isso. Generosidade também, onde eu durmo ali, fico... Agora eu tô no Felipe Dil, mas onde eu fico normalmente dormindo. Tinha muitas pessoas que passavam por mim e olhavam com cara de nojo, tipo, não tô nem aí pra ti. Mas começaram a parar e conversar comigo, dialogar comigo como se fosse uma pessoa normal. A partir dali elas começaram a mudar o estilo de ser comigo, não só comigo, com as pessoas que dormiam na minha volta. Principalmente minha madrinha que eu tenho, que é a que me ajuda, que me apoia. Ela não gostava de morador de rua. Ela não gostava, não tinha generosidade nenhuma com morador de rua. Hoje eu chego, converso com ela e olha que mudou. Tu mostrar pra uma pessoa que não é só aquilo que ela tá pensando, aquilo que a sociedade botou pra ela. Que morador de rua é um lixo, que morador de rua é o desprezo da sociedade. Mas sim, que tu pode, tu tem estudo também, que tu é uma pessoa que pode mostrar que pode vencer na luta, pode mostrar uma pessoa melhor pra aquela pessoa. E isso que tem que ser do morador de rua pra uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não te quer perto dela, mas tu mostrar que não, eu sou uma pessoa igual a ti e posso ser uma pessoa bem melhor ainda, estudando, tendo meus estudos. Então eu acho que a generosidade é isso, tu mostrar pra uma pessoa que tá te desprezando que tu pode ser uma pessoa melhor, tu pode ser uma pessoa bem equipada na sociedade. É isso daí. Vamos pedir uma música então agora. É Roberto Carlos, o Fera Ferida. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, perde o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, de uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram a vendavais constantes. Eu sei que as cicatrizes falam o que as palavras calam, o que eu não esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Já que a gente está falando em generosidade, é importante a gente reforçar que os direitos sociais de todos os cidadãos estão garantidos na Constituição. Todos devemos nos informar e lutar para que esses sejam garantidos. Em um contexto de diminuição e retrocesso na área de direitos humanos, muitos grupos e coletivos da sociedade civil se reúnem para tentar ajudar os grupos mais vulneráveis, tentando minimizar os efeitos dos governos que não investem e não privilegiam direitos dos cidadãos. Eu acho que é bem atual isso, e acho que é bem importante a gente falar, né, para a gente saber esse limite, né, do que é o que a gente tem que se informar e que a gente tem que batalhar, que são direitos nossos, acesso à educação, acesso à saúde, e o quanto que daí a sociedade é solidária, a sociedade que acaba tentando se organizar para tentar dar conta de um governo que não está privilegiando os direitos sociais, que é o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente, né? Exato. Então, assim, a gente estava tentando lembrar de... O pessoal na reunião trouxe alguns grupos, né, que, da sociedade civil, que se organizam, né, como os Cozinheiros do Bem, né, que eles servem alimentos nos viadutos e tal. Algumas ONGs, né, eu lembrei da Cataventos, que é uma que eu até participo, que também faz várias atividades de educação em escolas, em comunidades. Grupos de palhaços, né, que vão em hospitais, coletivos que promovem atividades culturais. A dona Marli, né, Silvia, que a gente lembrou, que é uma senhora que abre a casa dela, né, na Zona Norte, para receber pessoas, né, com a família dela, para receber pessoas que não têm onde morar, que estão em situação de rua. Situação de rua, de dependência química, e ela leva as pessoas para dentro da casa dela. Que é um exemplo de generosidade, né? Ela recebe com ela e com a família dela na zona Norte. Lá. É Rubem Berta, né? Bairro Rubem Berta. Então, retomando, alguém lembra de mais algum grupo, algum coletivo que ajuda as pessoas, né? Além dos que a gente citou, alguns Cozinheiros do Bem, alguma ONG, ou até alguém que vocês lembram de algum exemplo da comunidade, né? Alguém como a Silvia estava comentando. Tem Centro Vida? O que tem lá? Conta o que tem lá. Não, porque no Vida tem várias atividades, né? E tem um violão, tem, bom, música, teatro e várias outras coisas que eu acho até de graça, né? Quem quiser pode se informar, e é isso aí. E tem muita gente, né, lá perto do... Lá no Hospital Conceição tem umas pessoas de uma igreja, não sei que igreja é, mas eu também nunca encontrei com eles. Mas o pessoal conta que eles passam no final da tarde e eles dão um cafezinho e um pãozinho com algum recheio pro pessoal. Aqui no centro também, uma época que tinha um pessoal que também dava sopa de tarde. Tu conhece, Maria, algum caso? Não, não sei, mas eu já vi vários que dão alimentação em caixinhas, eles encostam o carro, dão alimentação, dão roupa para a pessoa trocar de roupa também. Tem o banho solidário para quem não tiver um lugar para tomar banho, né? Que eles andam também, eles dão também alimentação. E alimentação mesmo. Eu vou falar por mim, eu sou a Cássio. O lugar que ajuda bastante é os CAPs, que lá tem pessoas que podem tomar banho, fazer sua alimentação, tomar cafezinho da manhã, é a mesma coisa. Daí eles me apoiaram lá para me botar também, eu gosto do CAPS e para a geração Pô. Lá na geração Pô a gente se diverte tudo, dia de festa, nós fizemos nossa confraternização de Natal, alguma coisa, até lá no Campo dos Gaúchos, lá contei coisa. No Parque Harmonia? Parque Harmonia, isso. E daí sempre nós fizemos, e daí é uma distração para nós não ficar assim como dizer, tipo um morador de rua, eu gosto mais da rua, eu gosto mais da rua. É tipo dizer assim, ó, se a gente não tem nada para fazer, a gente só se atrapalha. E lá nós temos um momento de fazer, nós fazemos artesanatos, fizemos altas coisas, trabalhamos com serigrafia, fizemos blocos, um monte de coisa, e ó, isso aí fez uma monte de mudança na minha vida. Isso aí é um grande apoio para a generosidade que eu arrumei para mim e tenho que aproveitar. A Igreja Brasa, que é a Igreja Evangélica, ali com a parceria junto com o Hospital Conceição, eles têm uma casa que cede ao pessoal que vem de fora, que mora fora, não tem onde ficar, não tem como pagar um hotel, não tem como pagar nada. Eles têm uma casa que cede para o pessoal que tem a sua família internada no Conceição, que eu acho também bonito, porque uma parte da igreja, esse lugar, uma casa para pessoas que estão com seu familiar internado. Ah, sou de Bento Gonçalves, não tenho onde morar, não tenho onde ficar. E a casa cede para esse pessoal para ficar junto ali, estando perto do seu parente próximo, né? Eu também conheço um senhor aqui no centro que tem uma Kombi, ele faz sopão e distribui para o pessoal. Até eu morei ali no abrigo ali, onde é aluguel ali, de aluguel. Ele vem uma vez por semana e é o senhor da igreja, para doar sopão ao povo, a todo mundo morador de rua. Isso aí para mim é uma boa atitude da pessoa e um bom pensamento. É importante esse tipo de ações, né? Mas é no final da semana que é mais difícil, né? Que tem alguns lugares que não tem, né? É, não tem. Tem alguns... uma igreja que dá café às 7h30 da manhã em frente à rodoviária também. Café, almoço eles não dão. Mas eles dão. Sim. Café, dão banho, troca de roupa também. É, tem outros lugares, tem um cara de uma... Um açaveiro, ele percorre a Zona Sul. Eu já vi ele parado ali perto do Zafer, da Cavalhada. Já vi ele parado lá perto do Assum, ali as pessoas daquela redondeza. Já vi ele naquela parte ali do Big, ali entre o Big e a Vila Nova, também vi ele parado ali. Tem dias que ele faz um carreteiro em cima da Kombi dessa verde dele, faz o carreteiro ali e distribui para aquelas pessoas que precisam ali. Isso aí eu já vi várias vezes ele na rua. E ontem tinha uma senhora com um carro, não sei que marca de carro, aí que eu não prestei atenção, na Praça da Esplanada, na Restinga, uns panelão cheio de comida servindo aquelas pessoas ali. E ela é dona de um mercadinho, é uma pessoa que poder aquisitivo, comparado a esses empresários que sonegam bastante, né? Ela fatura bem menos do que eles, né? E ela faz isso há muitos anos. Não só na Restinga, como também fora da Restinga ali, vai até uma parte da Lomba do Pinheiro. E isso ela faz duas vezes na semana. E tudo do bolso dela. Aí as pessoas, ela não gosta que divulgue em redes sociais. Ela pede para tirar as fotos. Inclusive tem fotos dela, né, que eu tirei fora, que ela pediu para tirar. Ela não gosta que divulgue, ela diz que faz porque gosta, que é uma coisa que é natural para ela fazer aquela refeição. E o café da manhã no mercadinho dela lá, tem uma fila de gente lá, aqueles recicladores da Restinga, que eles entram pelos fundos para tomar o café. Uhum. Assistente social no Brasil, até a década de 1940, estava baseado na caridade, solidariedade religiosa, atendendo famílias em situações de vulnerabilidade, advindas da Segunda Guerra Mundial, inicialmente com foco de atendimento materno, infantil. Assim, a assistência foi crescendo em sua linha programativa a partir da década de 1980. O contexto começou a exigir da assistência social práticas mais inovadoras. Intenso a caminho da formulação de uma política pública de assistente social, através da inclusão de assistência e previdência social da Constituição Federal. Assim, a partir da Constituição de 88, houve o reconhecimento da assistência social como direito. Algumas políticas foram criadas com o objetivo de garantir aos cidadãos algumas garantias, como a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, a sua regulamentação a partir dos dados retirados do IPEA em 1988, busca-se o reconhecimento da assistência social como direito. Dessa forma, algumas políticas públicas vêm sendo criadas para garantir ao cidadão algumas seguranças, como, por exemplo, cita-se a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, e a sua regulamentação, a constituição do Fundo Nacional de Assistência Social, a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e a organização da assistência como um sistema descentralizado e participativo constituído nas três esferas de governo, por órgãos gestores e por instâncias deliberativas de natureza colegiada. Outros programas assistenciais foram assim criados e vêm beneficiando cada vez mais brasileiros. Como exemplo, destaca-se o benefício de prestação continuada, BPC, ao idoso, à pessoa portadora de deficiência, às pessoas que são doentes de HIV, né? O programa de reeducação do trabalho infantil, PET, ou o serviço de atenção continuada ao idoso. E serviços como esses, né? Que aqui do Ilê Mulher, de fortalecimento de vínculos, né? Que tem aqui para as pessoas em situação de rua, mas tem também para as crianças, os próprios, a política de assistência social, né? Com seus serviços, albergues, abrigos, né? O Bolsa Família. Tudo isso são direitos, não são um favor. Né, que o Estado faz às pessoas. O Estado tem o direito de garantir às pessoas os mínimos para as pessoas se organizarem e seguirem em frente com a vida. Eu vou chamar a música do Caetano Veloso, Cajuína. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria e a vida era tão fina. E éramos olhando-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Por que vocês acham que é importante ser generoso nos dias atuais? Bate-papo agora. Por que seria que a gente achasse que é ser generoso? Porque tudo que tu fizer em benefício do outro, Deus te dá em dobro. Eu acho que tá quase instinto já em generosidade, né? Pra mim tá quase instinto já. Quase ninguém mais se ajuda um ao outro, né? É isso. Hoje em dia é difícil achar um coração puro, né? É difícil. Mas você acha? Acho que generosidade, a gente tem que ser muito importante e muito simples com a pessoa. Dizer a verdade e a curiosidade não está escondendo certa conversa, atitude que tem que falar ou que a pessoa está fazendo. Acho que isso aí é uma generosidade muito importante. Eu acho também generosidade também, como normalmente as pessoas falam, vamos botar os policiais militares, então, a brigada militar, dizem que normalmente são ruins. Tive duas atuações com a brigada que me impressionaram na atitude deles, na generosidade deles. Tinha uma vez que estava dormindo perto do posto da brigada ali, que é perto da Demetrio ali, que tem. Tinha também a cavalaria, chegou a cavalaria que eles ficam ali normalmente, que ia ter um manifesto. Cara, eu levantei, normalmente como eu sempre faço. O cara da brigada perguntou: meu, tem alguma ficha de corrida? Não, tenho. Já comeu? Não comi ainda. Eu saí agora atrás de comida. O cara pegou, foi lá no Zafre, comprou um negócio pra mim comer e me deu 10 pila. O outro foi onde eu tava dormindo também. O cara pegou e encostou a viatura. Você desceu da viatura, o sargento desceu com uma marmitex, mas não conseguimos comer tudo. Pegou, me deu 20 pila e mais um refri, mais uma marmitex pra mim comer. Acho que isso é generosidade. O cara acha pessoas boas também, tanto no poder público nosso quanto nas pessoas normais. Eu acredito que sejamos puros, porque cada um tem uma história. Se você não acreditar na pureza do ser humano, então nem dá pra ficar aqui nesse mundo, né? A gente tem que acreditar no amor, a gente tem que acreditar que as pessoas são boas. Nem todo mundo tem a mesma linhagem, mas todo mundo tem um pouquinho de anjo dentro de si. Eu acredito nisso. Eu acho importante ser generoso nos dias atuais, porque a gente está, como a gente estava comentando, numa sociedade que cada vez mais estimula competição, isolamento, né, que as pessoas fiquem consumindo. Então, acho que quanto mais a gente não conhece mais as pessoas que moram do lado, as pessoas que estão do nosso lado, às vezes tu está só preocupado com competição. E eu só lembrei agora de uma figura também que é meio folclórica, aquele, o poeta Gentileza, não sei se que era no Rio de Janeiro, que era, ele colocava gentileza, gera gentileza, né, a famosa frase, estimulando, né, que as pessoas pudessem ser mais gentis, né, mais generosas com a pessoa que está do seu lado. Né? Eu acho que a beleza da Maria é uma generosidade. Eu acho que essas palavras, né? Como é o teu nome? Como é o teu nome? Gerson? Jason, né? E legal o modo como tu falou da Maria. Eu acho que é uma das coisas que a gente esquece muito, né? Que ser generoso é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente, assim, né? Eu acho que a gente tem também anjo, mas a gente tem demônios também dentro da gente. E a gente tem que... A gente vive sempre em luta, né? E acho que nessa luta é interessante que a gente busque a generosidade, que a gente busque o melhor da gente. O melhor da gente vai ser sempre, né, o lado em que a gente consegue ser solidário, em que a gente consegue olhar para o outro, em que a gente consegue ter uma postura ética em relação à vida, em relação às pessoas, né? Uma postura de respeito. E eu penso, né, que a gente ter o cuidado com as palavras, né? Ter o cuidado com as coisas que a gente diz, para a gente não ser ofensivo. Acho que, penso que isso é uma generosidade assim, grande, né? A gente saber se calar, não dizer nada quando a gente não tem o que dizer, né? E a gente dizer coisas boas, como ele disse, quando a gente pode dizer, fazer carinho com as palavras. Algumas frases para refletirmos sobre a generosidade. Tenha atitudes de coração, preste atenção ao que se tornaria a vida de alguém mais fácil. Seja agradecido pelo que você tem. Não se esqueça de ser generoso consigo mesmo. Seja gentil com os estranhos. Dê seu tempo a um amigo. Doe para uma causa em que você acredita. Seja voluntário. Compartilhe suas coisas. Elogie alguém. Ligue para um amigo que está passando dificuldades. Ceda seu lugar. Deixe comentários positivos para alguém na internet. Segure porta para alguém. Doe suas coisas. Faça alguém sorrir. São pequenas atitudes que podem fazer grande diferença na vida de outras. E aproveitando, né? Pode falar a música ali ou vocês vão chamar? Eu queria agradecer aquela... Porque teve uma parte aqui que eu me lembrei, ó. Quando alguém é gentil, né? Ai, peraí, eu me perdi, fiz eu me perder agora. Elogie alguém, foi o que ele fez, né? E esse negócio de fazer alguém rir, ele me fez rir. Então, ele não esperou para ter a atitude dele de generosidade lá fora ou em outro lugar, ele expressou na hora certa, no momento que eu estava precisando. E eu queria mandar um beijo para ele é muito lindo. Ai. E a música é Benito de Paula, Proteção às Borboletas. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta. Eu sou como a borboleta. O que vocês acham? que seriam atitudes contrárias, opostas à generosidade. Nossas decisões são tomadas de forma a pensar coletivamente. Vocês acham que a escolha de representantes como o candidato a presidente Bolsonaro foi uma escolha individualista, egoísta? Agora a conversa. Ah, o negócio é o contrário. Peraí, deixa eu falar o contrário. Gente, deixa eu falar o contrário pra vocês. Vocês estão falando de generosidade, fazer o bem, né? E eu entrei, peraí, eu entrei num lugar onde eles só praticam o bem, mas eu vi eles praticarem outras coisas. Eu entrei numa igreja e o pastor estava dando culto. E sabe que na hora que o pastor está pregando, ninguém pode se falar, né? Tem que ficar em silêncio escutando ele. Então, uma pessoa que estava no culto começou a se falar, né? E aí ele chamou, ele disse assim, não, ou tu te senta e presta atenção, ou então tu se retira, senão vou ter que chamar alguém para te retirar. Daí ele falou, o que estava se falando, falou, não, não vou me retirar, vou continuar aqui falando. Aí, qual foi a atitude de generosidade dele que ele teve? Não a generosidade, ao contrário. Ele chamou 3 seguranças para uma pessoa que não tem condição nem com um, para tirar de dentro do para tirar de dentro do, da, do, do, do culto, né? E eles tiraram, eles chutaram, eles deram soco, deram pontapé, e o pastor pregando e ele gritando, e o pastor continuou pregando, não parou o culto, não parou a pregação, e todo mundo assistindo. Então eu queria dizer assim, ó, que não é o contrário para mim, o contrário da generosidade foi isso aí, né? Que apesar que ele é um pastor, em primeiro lugar ele é pastor, ele é que mantém a ordem no lugar. Se ele incentiva a fazer esse tipo de coisa, né? Não tá sendo generoso, né? Tá fazendo ao contrário. Não, tá sendo bem egoísta, agressivo, né? Sim. E não foi conto, foi eu vi, então não foi conto. Ah, te contaram, não me contaram. Aproveitando esse gancho da generosidade. Isso. É que essa fake news aí, eu vi hoje de manhã, bah, fiquei muito chateado, sabe? Como esse tema de trânsito de igreja, pra mim, isso daí tá acontecendo no Brasil e fora do Brasil, tô querendo queimar a igreja, é um absurdo, sabe? A fake news tá assim, ó, é por causa de política, eu acho que as igrejas não podem entrar nesse negócio de política. Tanto religião nenhuma, é um respeitando a outra, sabe? Daí tá dando muito problema, vá. Também outra coisa, se tu chegasse na... Qualquer irmão da Universal, vamos botar a Universal, que é uma das igrejas maiores que tem em Porto Alegre. Chegasse no irmão da igreja, irmão, quem é que tu vai votar? Ah, o bispo de Macedo mandou votar no Bolsonaro, tá. Chega aí uma proposta. A Igreja Universal é a primeira que ajuda os moradores de rua. Tá? É a primeira que ajuda em tudo os moradores de rua. Só que daí o bispo de Macedo pega e manda eles votar no Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro é contra os moradores de rua, contra o LGBT e contra a sociedade do ele é mulher, pop, albergue, esse bagulho. Aí tu imagina como é que fica um pobre, eu que tenho amigos na Universal, fica a minha cara sendo morador de rua, sabendo que eu moro na rua e eles votando o Bolsonaro contra mim. Entendeu? E outra também, a igreja Universal quer desmanchar a Universal, essa que está aqui na Júlio de Castilho, fazer tipo um templo de Salomão. Que dinheiro? Dinheiro dos pobres. Tiro a pontapé, tiro a soco lá de dentro, como a Maria falou. É tudo nossas custas, entendeu? A gente escutou de uma pessoa que a gente atendia lá na Zona Norte, que veio aqui para o centro de Porto Alegre, que tinha umas pessoas que eram de uma igreja. Ele não sabia dizer que igreja era, que ficava perguntando se eles tinham benefício, que eles tinham uma casa, que eles iam dar uma casa para a pessoa, mas a pessoa tinha que ter benefício. Aí, se a pessoa tinha benefício, eles voltavam no outro dia e levavam a pessoa, ninguém sabe para onde. Mas, se a pessoa não tinha benefício, eles não voltavam, não voltavam para buscar as pessoas, diziam que iam voltar e não voltavam mais. Então, esses usuários... Ninguém levou eles, porque eles não tinham direito a benefício, não recebiam BPC, nem nenhum tipo de benefício, né? Então, tem coisas que não é porque a igreja, né? Que não é porque se diz de Cristo que segue os preceitos de Cristo, né? Às vezes, bem bem ao contrário, às vezes, né, se propõe a explorar as pessoas, manipular a opinião, porque eu acho que isso é um abuso de poder, um pastor dizer para os seus membros, votem em tal candidato, né? Sem que as pessoas possam entender por que que ele acha isso bom, né? Só dando uma ordem. Então, isso é uma coisa abusiva. E infelizmente, né, esse candidato que se elegeu a presidente, ele se elegeu assim, dessa maneira, com notícias falsas, com esse abuso, né? Muitas pessoas evangélicas votaram nele, foram os que mais... Tem estatísticas dizendo que foram os que mais disseminaram notícia falsa, foram os evangélicos. Então, vê se tem cabimento um negócio desses, né? E a outra coisa que eu já tinha falado antes, que eu acho que... Eu penso, sim, que foi um voto egoísta, né? Porque a maioria das pessoas que votaram neles eram as pessoas da elite, pessoas com dinheiro, pessoas brancas, né? Pessoas de classe alta, que elegeram eles, né? E eram pessoas que estavam com raiva do Lula, descontente com o Lula, descontente com o governo... E a gente fica pensando, mas por que se foi um governo que respeitou a instituição, que fez tanta coisa que beneficiou os mais pobres? Né? Então, essa elite que elegeu ele não quer que faça coisas para os mais pobres. Queria benefício só para si mesmo, né? E continua querendo benefício só para si mesmo, né? Ele meteu uma mão na bufunfa. Não só... Porque fala em redistribuição social e as pessoas já entram numa onda de que, né, vão tirar o que é meu, ou eu vou perder meus bens, ou eu vou perder... E isso é muito... Já era o Bolsa Família. Isso aí. Isso. Tá na Constituinte, não pode tirar um bagulho. Isso é não pensar de forma coletiva, né? Tipo, quando... Quando tu vai... Tem tanto poder, assim, né? Um presidente... Não é? Vai ver que a poder já tem que tentar pra subir do aço, o general não vai dar cara. Quando... Então, e uma coisa em pauta aqui é, e uma coisa em pauta para quem eu vi o antes de ele se candidatar, o Bolsonaro, eu vi ele dizendo numa das da proposta dele que ele não vai tirar o Bolsa Família. Ele falou assim que vai tirar o Bolsa Família para aqueles que tem e está se beneficiando do Bolsa Família. Ele vai dar garantia do Bolsa Família para quem precisa, para aquele que precisa. Aqueles que não precisam, ele vai tirar, realmente. Eu vi do debate. Ele não pode. Isso é o Bolsonaro falando, enquanto vivo e presidente, porque daqui a pouquinho ele canta para subir, não precisa nem jogar as cartas nem os buzos. O general vai virar presidente uma do país, coisa o general que tem, faz o que ele bem entender. Nós pobres, quando estamos, vejo muito pobre, quando está trabalhando, tem que dar um X do salário, 20% do salário, tem que doar. E ver se tem algum da igreja com carro. Ver se tem algum com carro velho, com alguma coisa. É difícil você já achar um pastor, por nós pobres, que demos a metade do salário, 20% do salário, por um ludismo. Ver se tem alguém com carro pobre, com carro feio. Me diz se tem um. Me diz, duvido. E tem uma outra coisa que eu me lembrei, que essa coisa de queimarem os centros de Umbanda, né? Centro de Batuque, as religiões afro-brasileiras, em todo o país já vinha acontecendo, né? Antes da eleição, que as pessoas de algumas igrejas cristãs acham que a sua religião é melhor que outras, que os outros não têm direito de ter a sua religião. Isso é de um egoísmo, assim, né? E racismo, né? Exatamente. Do povo brasileiro. Somos todos raízes ancestrais. As raízes ancestrais. Ai, parabéns, filha, por falaste tudo. Não, mas isso é ancestral. Isso é uma raiz ancestral. Tá? E outra coisa. Por eu ser branquinha do olho claro. Eu sou brasileira, eu tenho sangue negro também. Agora eu. Infelizmente, o tempo já se estourou. E eu quero agradecer aos ouvintes do